Eu estou na linha neste momento com o Fernando Maraninche, ele que é diretor superintendente do FOSTRANS, Instituto de Transporte e Trânsito aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. E uma notícia que me chamou a atenção aqui com relação ao FOSTRANS é a questão dos testes que estão sendo feitos nos pontos de ônibus aqui na cidade. São testes aí para instalação de painéis solares? É isso mesmo. O FOSTRANS começou, então, contratou uma empresa para instalar placas solares nos abrigos, em 3 abrigos de pontos de ônibus do corredor turístico, né, na frente da igreja de Jorge Schilfeng. Depois será instalado na JK de frente ao Unifoz e depois em 3 Lagoas de frente à praça, né. Todos eles são abrigos do tipo verde, desse tipo do corredor turístico, são mais firmes, mais fortes, maiores, para aguentar as placas solares em cima, bem como a bateria. O projeto é conceder maior segurança ao usuário, né, pela iluminação do ponto, conforto, né, e na bateria vai ser colocada uma caixa com a bateria e junto 2 entradas USB, para que o usuário do transporte possa carregar seu celular, por exemplo, para acessar o aplicativo do Moovit, que é o aplicativo que indica quanto tempo o ônibus vai demorar a chegar no ponto, onde ele precisa fazer a integração, né, e outros aplicativos que ele quiser usar. Então a gente pede que a população cuide, né, então já foi por enquanto 1 instalado nas horas de Schmelfen, essa semana deve instalar na JK e na próxima lá em 3 Lagoas. A gente pede que a população de Foz cuide, porque é da população, é para a população, para o turista, né? E se for aprovado, né, a intenção é colocar os 150 abrigos desse tipo verde que nós temos na cidade. E por quanto tempo, inclusive, vão durar esses testes aí com relação a esse equipamento? Então, nós vamos colocar 3 tipos de iluminação para ver qual é a mais duradoura, a que mais ilumina, a que não há nenhum vandalismo, né? Aquela mais segura. E estamos esperando aí até uns 3, 4 meses para ver se realmente, né, a população vai aprovar. Tem que ver se nesses abrigos tem realmente possibilidade de captar o sol, né? Porque a bateria, então, ela tem que ser carregada, não pode ser abrigos que ficam embaixo de árvores, né? Porque senão não capta o sol. Então, a ideia é 3, 4 meses testar, se durar no abrigo nessas, né, placas solares, e se a população aprovar, será licitado para colocar nos 150 abrigos. E como é que está tem também um custo, Guilherme, de um pouquinho mais de R$13.000 cada um. Isso, cada um dos equipamentos tendo, portanto, esse custo. Isso. Como é que está até a situação dos demais pontos de ônibus aqui em Foz do Iguaçu? Porque a gente percebe, né, que é uma reclamação constante dos usuários é quanto à situação dos pontos. Muitos pontos, né, ainda são daquele modelo pequeno, com telhado pequeno, que não protege muito ali durante os dias de chuva. Como é que está a previsão do FOSTRANS até de fazer substituições ou manutenções em pontos nos bairros da cidade? Então, nos últimos 12 meses, foram trocados 175 abrigos. 25 do tipo verde e 150 dos amarelinhos foram licitados, novos comprados, fora 40 manutenções, né, foi feito pelo FOSTRANS. Então estou falando de 215 pontos, e esse mês já chegaram 40 novos abrigos que vão ser distribuídos pela cidade, né. Desses 40, quase uns 20 vão ser colocados na Avenida Gramado, que tinha ficado de fora da última colocação. A gente sabe que não é o suficiente, né? Mas é muito, nunca se colocou tanto abrigo na cidade. E a gente tem que lembrar também que, do tipo verde, 1 por mês são quebrados, vandalizados os vidros. E do tipo amarelinho, que é esse mais simples, menor, né, são roubadas as telhas. Né? Então, a gente tem que pedir para a população cuidar, né, com carinho, o que é seu. Pois é, realmente essa questão do vandalismo é algo que eu não consigo entender, principalmente com estruturas básicas como essas, né, ponto de ônibus, enfim. Estou conversando aqui com o Fernando Maraninche, ele que é diretor superintendente do Fostrans e faz parte também do grupo de trabalho aí que foi criado na prefeitura para analisar a regulamentação local dos free shops. Muita gente até se surpreendeu, né, por que o Fostrans estaria envolvido, mas na verdade você se envolveu nessa questão aí, nessa comissão, nesse grupo de trabalho, em razão até da sua atuação na área do direito, é isso? É isso mesmo, Guilherme, não é o Fostrans que está envolvido, né, nesse grupo de trabalho. Eu sou advogado de profissão, professor de direito tributário, né, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, por isso que eu fui convidado a participar, né, e estou fazendo parte desse grupo de trabalho. Tem o secretário de planejamento, o vice-prefeito, né, eu e outros funcionários, servidores da prefeitura municipal, junto com o CODEFOS, né. Então, essas entidades que compõem o Conselho de Desenvolvimento de Foz, eles também estão sendo ouvidos. Então, foi ouvido o Cinti Lojas, foi ouvido o Codefós, foi ouvido a CIF, né? Para se chegar. E segunda-feira tivemos essa audiência pública na Câmara Municipal para ouvir a população também, né? E para levar o conhecimento da população o que está acontecendo na cidade, né? Se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim, como fazer essa integração dos free shops com os lojistas locais, onde fazer essa integração, porque o que tem se discutido, mas já está, né, uma tendência para que seja em toda a cidade, é se deve ser em toda a cidade ou se deve ser em algumas regiões da cidade. Não tá, nunca se falou em uma região, mas quatro ou cinco regiões para se utilizar essa atividade de free shop, de loja franca, para desenvolver essas regiões, né? Então, se pensava o grupo, né, no Beira-Foz, no Três Lagoas, no Marco das Três Fronteiras, né, em algumas outras regiões, nas Cataratas, né? Mas a população lá se manifestou, né, como já em outros lugares, dizendo que não se poderia discriminar os empresários, por exemplo, da Avenida Brasil. Então, pedindo que seja para toda a zona urbana onde se possa ter comércio. Né? Então, aquela zona onde puder ter uma loja, pode ter também loja franca. Né? E essa é a tendência que se faz em Foz do Iguaçu, como na maioria dos 32 municípios brasileiros que poderão ter loja franca. É bem verdade que um desses 32 municípios, que fica lá no norte, ele está licitando as suas áreas públicas para a construção de free shops. Né? Então, existem essas três possibilidades. Né? Se determina algumas regiões, se deixa toda a cidade, ou se licita os terrenos públicos e quem der mais leva o terreno com essa possibilidade de construir free shops. Seria uma forma de conseguir receitas, né, para os cofres públicos. Agora, para quando especificamente aí vocês calculam, né, no grupo de trabalho que já poderá ser possível, né, fazer esse texto dessa regulamentação, encaminhar isso para a Câmara? Aproximadamente quando vocês acham que já será possível esse trâmite? É dia 6 de julho. Tem a última reunião do grupo de trabalho. Né, o que está projetado para ser a última reunião, dia 6. E depois, então, o grupo definir, né? Porque todas as entidades já foram ouvidas, né? Audiência pública, estivemos em Gramado também, ouvindo, junto com os 32 prefeitos que estavam lá. Né? Esse projeto dos free shops, ele foi apadrinhado por deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul, era uma briga do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né, que agora foi aprovada a lei federal, foi publicada a portaria da Receita, a instrução normativa do Ministério da Fazenda, nós já temos a nossa lei municipal, né, já há alguns anos, Então, com essa instrução normativa publicada de número 1799, ou instrução normativa 1799, ficou mais regulamentado o procedimento para a loja franca. O que está faltando, na verdade, por parte do governo federal, é a indicação do KINAI específico para a loja franca. E está faltando também o SERPO, que é uma empresa pública de processamento de dados, desenvolver o sistema eletrônico que vai fazer a comunicação destas lojas francas com a Receita Federal. Porque vai existir um controle imediato, né, e total só com essas vendas ocorridas. Porque além do sistema eletrônico, tem um sistema de câmeras de alta definição, né, para que se identifique com toda certeza o comprador, né, e a quantidade das compras. Então, a gente vê o grupo de trabalho com bons olhos, né, é uma nova fase que a gente acredita de muito desenvolvimento para Foz do Iguaçu, porque pode atrair muitos turistas. É um mercado muito grande. Tu vê, cada pessoa pode comprar $300 no free shop, né, sem se comunicar com a cota internacional. Então, o turista que vier para Foz do Iguaçu vai poder comprar $300 no Paraguai e $300 nessas lojas francas em Foz do Iguaçu, sem pagar imposto. O que passar dos $300, a mesma regra, paga 50% do excedente. Lembrando que o nosso free shop da lei brasileira, ele prevê a possibilidade de serem vendidas tantas mercadorias produzidas no Brasil como mercadorias importadas. E essa é uma diferenciação com os free shops do resto do mundo, porque aqui a gente vai fazer a concorrência direta com as lojas que não se, transformarão em free shop. Né? Então, nós teremos lojas no centro vendendo com impostos e lojas do lado, tipo loja franca, free shop, que venderão sem impostos. E a carga tributária, né, se conhece que no Brasil é muito alta. Nós estamos falando de não incidência do IPI, de não incidência do PIS, da COFINS e do ICMS. A diferença de preço dessas mercadorias foi apresentado pelos professores da UDC, não, no trabalho, é de 40% a 60% menos. Então, não há como, meu ver, né, como ter uma competição leal, né, entre essas empresas aqui em Foz do Iguaçu e o comerciante que não se transformar em free shop. Por que que nem todo empresário vai conseguir se transformar em free shop? Porque existe uma limitação, né, de patrimônio dessas empresas. Então, para ser free shop, o principal requisito, vamos dizer assim, é ter um patrimônio superior a R$2 bilhões. Patrimônio líquido, né? Então, deixando as dívidas, ou levando em consideração as dívidas, o patrimônio, né, positivo tem que ser maior do que R$2 milhões. Pois é, vamos aguardar realmente aí essa definição toda local, continuaremos acompanhando essa questão. Eu agradeço aqui ao Fernando Maraninch, ele que é superintendente do Fostrans, né, também membro desse grupo de trabalho, né, na prefeitura para analisar a regulamentação local dos free shops. Muito obrigado aqui pela participação e esclarecimentos aos ouvintes. Eu que agradeço o convite, um bom dia a todos.